4 volts, 1190 kHz, 1000 watts de potência, rádio regional, Aquarituba, São Paulo. Tudo exclusivamente para você. É o nosso túnel do tempo por aqui. Boa tarde, muito especial para você, na sintonia certa. Até às 15 tem túnel com você. Logo mais às 15 horas tem novena em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, diretamente da Igreja Matriz. Alô, muito especial, boa tarde para Maria Carmelinda, piadinha na regional, super beijo para você, Maria Carmelinda, boa tarde, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela sintonia.